É, todas as manhãs de domingo você tem, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E hoje, gente ouvinte, nesta audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade, nós enfocamos pérolas da nossa música popular do passado que nos foram enviadas pelo Dr. José Frederico Cocuruli, que é promotor de justiça da cidade de Campinas, estudioso e colecionador da música era de ouro do rádio. Ele mantém seu apartamento lá em Campinas, mais de 100 mil gravações autênticas e originais, pérolas do passado. Vamos colocar, e nós colocamos, a nossa correspondência em dia, com várias e várias cartas que foram atendidas, como esta aqui, do nosso gentil ouvinte, Benedito Caldas Alves, que nos escrevia há 8 meses, ou melhor, há 8 anos e 9 meses. O senhor Benedito Caldas Neves, naquela oportunidade, queria ouvir, e hoje ele vai ouvir, se ele estiver em nossa sintonia, o Trio Maraiá, em gravação maviosa, composição do Tito Madi, aquele que nasceu em Pirajuí, Gauchinha Ber, um hino para Rio Grande do Sul. Mário Reis, que foi cantor, Mário Reis, que foi advogado, Mário Reis, que brilhava na era de ouro do rádio. Mário Reis conosco nesta gravação do Humberto Pinto, homenageando a São João, para meu São João, que coisa linda. E ainda para o senhor Benedito Caldas Neves conosco, ele selecionava em sua cartinha, que está conosco há muitos e muitos e muitos anos, e hoje, graças ao Dr. Lully, ela está sendo atendida, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, em arranjo Mozart Brandão, Glorivelto Martins, que coisa linda, Capela de São José. Comigo de um amor que de olhares nasceu, de um amor que depressa floriu, mas tão cedo morreu. Rio Grande do Sul, eu um dia voltarei pra rever o meu Guaíba. Ainda quiser, só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar ao partir. Rio Grande do Sul, vou embora. Eu um dia voltarei pra rever o meu bem querer. E depois, se ela ainda quiser, só nós dois a sonhar e a sorrir. Rio Grande do Sul, vou chorar. Thank you.